Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Na aula passada, nós vimos uma breve explicação sobre o que são os ritos, que são repetições formalizadas de gestos, atos primordiais, criadores. E mediante o rito, então, estas as possibilidades abertas por este ato criador são renovadas e mantêm uma presença constante no mundo. Por exemplo, o rito do batismo, que é imersão na água. A água representa, evidentemente, a fonte de toda a vida, o princípio da vida. Dividimos, então, a água, vamos dizer, nas águas das fontes, que representa a origem, a água do mar, que representa o fim, como uma descida, o rio que desce e desemboca na água. Dentro da variedade dos ritos, nós demos um certo destaque aos ritos de iniciação, que se destinam a abrir para o postulante certas possibilidades espirituais que ele antes não possuía. Porém, a quase totalidade dos ritos de iniciação permanecem virtuais, isto é, o indivíduo não se apropria imediatamente das possibilidades conquistadas. Isso pode levar muitos anos. Depende, vamos dizer, do esforço, da assistência divina, etc, etc. Então, isso quer dizer que as transformações profundas determinadas por um rito iniciático permanecem inconscientes. Em grande parte dos ritos iniciáticos consiste apenas na exibição de um símbolo que você desconhecia antes. Esse símbolo contém uma forma que vai estruturar, então, a sua vida espiritual ao longo do tempo. No budismo tibetano, por exemplo, existem iniciações coletivas, em que consiste na simples exibição de um mandala. O mandala é uma figura concêntrica que representa, de algum modo, a estrutura total da realidade. A partir do instante que o sujeito viu aquilo, aquela figura começa a estruturar a sua experiência, a experiência do mundo. E este é um rito público, não é esotérico. E é muito importante aqui a gente desfazer, vamos dizer, a mescla, a confusão que existe entre o que é iniciação e o que é esoterismo. Esse exemplo do budismo tibetano mostra que pode haver iniciações públicas, sem nenhum esoterismo. Nós começamos a falar de esoterismo a partir do momento onde se entende que este acesso a essas realidades espirituais se dirige a um grupo privilegiado que se destaca da comunidade dos fiéis por algum motivo. E esse é o primeiro componente do esoterismo, quer dizer, o segredo é inerente ao esoterismo. Não necessariamente o segredo no sentido de você esconder alguma coisa, mas no sentido de que ela por si mesma é inacessível, vamos dizer, ao profano, ao sujeito que chegou de fora, né? Outro elemento importante da iniciação, vamos dizer, é a cadeia de transmissão, quer dizer, a partir do momento em que, a partir do ato primordial que fundamenta, que cria essa possibilidade iniciática, elas só podem ser transmitidas de geração em geração por uma cadeia ininterrupta. Um sujeito foi iniciado pelo outro, foi iniciado pelo outro, foi iniciado pelo outro, pelo outro, pelo outro. Pelo outro. Se não tem isso, não tem absolutamente nada, né? Você pode ter, vamos dizer, uma aparência de vida religiosa, até de moral religiosa, etc., mas você não tem iniciação de jeito nenhum. Então, isso quer dizer que a relação entre o esoterismo e iniciação é um pouco mais complexa do que as pessoas imaginam normalmente. O rito iniciático, ele por si próprio, ele contém uma espécie de esoterismo espontâneo, quer dizer, o fato de que o seu conteúdo ele só se abrirá aos poucos, ele permanece secreto, inclusive para aquele que recebeu o rito. Então, nesse sentido, pode dizer que ele é esotérico, mas não é esotérico no sentido formal, isso é de que precisa uma organização e uma linha de transmissão. É claro que o sujeito que opera o rito, ele tem que ser parte da cadeia de transmissão. Mas aqueles que o receberam popularmente não continuam a linha de transmissão. E essa é uma diferença importante, né? Você, quando o monge tibetano reúne uma massa e a inicia coletivamente, ele é um membro da cadeia de transmissão, mas aqueles que receberam não são. Quer dizer, eles não têm autorização nem meios de propagar o rito. Né? Então, nós podemos chamar assim o esoterismo natural e o esoterismo formal. Quer dizer, o esoterismo formal é quando você tem uma organização iniciática com uma história, com uma linha de transmissão comprovada ao longo dos tempos, não é isso? Você tem isso, por exemplo, nas ordens sufis, você tem em cada tarika, você tem a árvore genealógica da tarika, que em princípio remonta real ou alegadamente ao próprio profeta fundador do Islã. Você tem isso nas organizações maçônicas, cada um tem uma história, tem uma linhagem, né, que leva até, vamos dizer, historicamente, até os fundadores modernos da maçonaria, Anderson e de Sanglier, mas idealmente leva até o Templo de Salomão. Quer dizer, aí já é, entramos no reino mítico, não sabemos se essa origem confere ou não confere. Mas voltaremos a este assunto maçônico na próxima aula, ele ainda não é o nosso tema aqui. Então, pela sua natureza, vamos dizer, compacta e virtual, a iniciação se transmite, evidentemente, através da transmissão de um símbolo. Esse símbolo pode ser simplesmente visto, pode ser ouvido, no caso de uma música, ou pode ser realizado no espaço por gestos que o próprio postulante vai praticar. Você tem exemplo disso na própria missa católica, certo? Onde o sacerdote realiza certos atos e o fiel também realiza. Então, esses símbolos aparecem, vamos dizer, realizados no espaço e no tempo, efetivados no espaço e no tempo. Mas pode ser também, como no caso do budismo tibetano, pode ser apenas a contemplação de um símbolo, ou pode ser a audição. Quer dizer, o mestre que vai transmitir para você o rito, ele diz certas coisas para você, tá certo? Em geral, acompanhado de certos gestos, pelo mundo sufi, coloca a mão na sua cabeça e diz certas coisas, né? Isso quer dizer que o sujeito pode receber a iniciação e não ter a menor consciência do que está se passando. Ele pode, os efeitos da iniciação podem permanecer inconscientes, por muito tempo, tá certo? E isso pode acontecer não só para o indivíduo, mas de geração a geração. Quer dizer, a iniciação foi transmitida a várias pessoas, e elas continuam não sabendo do que se trata. Aquilo pode começar, vamos dizer, a subir a consciência apenas uma segunda, terceira ou quarta geração. Se nós observamos, por exemplo, a arquitetura, das catedrais na Idade Média, você vê que elas estão repletas de símbolos, geométricos, pictóricos, símbolos, animais, vegetais, etc. Então, é como se fosse vamos dizer, uma enciclopédia de símbolos. Você pode dizer que praticamente todo o conteúdo da iniciação cristã está ali. Ela está, e as pessoas, pelo simples fato de entrar lá, de algum modo já receberam esse impacto. Tá certo? Porém, a tomada de consciência disso pode levar muito tempo, pode ser muito complicada. Um exemplo característico disso é que, e vocês podem ver no meu próprio livro, A Filosofia e seu Inverso, tem ali o um estudo sobre a questão da a relação entre a arquitetura sacra da cristandade medieval e a filosofia escolástica. Contrariando então a tese do Erwin Panofsky, que diz que a arquitetura medieval ilustrava a filosofia escolástica, eu mostro ali que essa é uma inversão da cronologia, porque alguns templos principais da arquitetura medieval, arquitetura cristã medieval, já estavam prontos antes do florescimento da filosofia escolástica, no século XIII. E isso é exatamente o que ilustra o que eu estou dizendo. Durante os séculos X, XI e XII, se desenvolveu as chamadas escolas monacais e catedrais, que não visavam propriamente vamos dizer, ao ensinamento intelectual, mas à formação da personalidade das pessoas, de modo que cada personalidade fosse uma espécie de obra de arte, uma forma mais perfeita possível. E as pessoas que emergiam dali eram pessoas tão notáveis, não pelos seus ensinamentos, mas pelo seu modo de ser, que essas escolas foram chamadas de a inveja dos anjos, que até os anjos invejavam a perfeição dessas pessoas. No entanto, tudo isto permanece ainda no nível do símbolo fisicamente presente, por assim dizer. Essas pessoas eram símbolos. O ensino consistia na transmissão de símbolos e as pessoas incorporavam o símbolo no seu modo de vida. Isso quer dizer que este ensino pode ter prosseguido durante muitas gerações sem que ninguém tivesse uma clara consciência intelectual do que estava se passando. Então, se você perguntasse, mas o que que esse ensino está dizendo propriamente? Ninguém saberia expressar. A expressão começa justamente no grande florescimento da filosofia escolástica do século XIII, que aí já é Santo Alberto, Santo Tomás de Aquino, Dom Scott, etc., etc. Quer dizer que toda a riqueza do intelectual que nós vemos na filosofia escolástica estava já contida compactamente nos símbolos transmitidos na arquitetura sacra e nas escolas monacais e catedrais. Tá certo? E é evidente que, se você pegar toda a filosofia escolástica, você diz, bom, mas aqueles símbolos continham isso e muito mais, que até hoje nós não pegamos. Isso quer dizer que o símbolo foi definido pela filósofa Susanne Langer como matriz de intelecções. Ele não é só isso, evidentemente, mas ele é isso também. Tá certo? E este caso que eu estou enunciando para vocês ilustra isso perfeitamente. Tá certo? Do mesmo modo, como qualquer linhagem iniciática, as pessoas podem continuar recebendo iniciação geração após geração, tá certo? Quer dizer, prossegue a linha de transmissão, mas não tem uma clara consciência intelectual do que está se passando. A consciência intelectual, portanto, não é necessária ao prosseguimento da linhagem iniciática. Tá certo? Ora. Uma forma bem característica que assume as iniciações ao longo dos tempos é a das comunidades de ofícios, onde as pessoas que transmitiam uma técnica, uma arte, já transmitiam junto com ela todo o simbolismo e, portanto, um conteúdo iniciático virtual. E essas iniciações, elas se concentram sobretudo nas comunidades de construtores ou arquitetos, por um motivo muito simples. A arquitetura, como já dizia Vitrúvio, no seu famoso clássico da arquitetura, ela reúne todas as ciências, ela reúne todo o conhecimento. Quer dizer, o número de conhecimentos que um arquiteto ou um urbanista pode necessitar não tem mais limite. Tá certo? E, evidentemente, nada mais propício a transmitir, vamos dizer, simbolismos numéricos, geométricos, espaciais, etc., do que a arquitetura. Então, ao longo dos séculos, você vai ver isso muito antigamente, desde antes da era cristã, você já tem isso, essas comunidades de ofícios que transmitem não só a técnica material desse ofício, dessa arte, mas todo o simbolismo que, quando recebido, já funciona como uma iniciação, quer você queira ou não. Quer dizer, na hora que você absorveu esse símbolo, você já tem aquelas possibilidades espirituais, embora a maioria não chegue a realizar isso jamais. E é justamente dessas comunidades que sairá o que hoje nós conhecemos como maçonaria. Maçom quer dizer pedreiro, mas evidentemente não é um pedreiro, é um arquiteto, um urbanista. É certo? Você estudar a história da Inglaterra, por exemplo, você vê que esses grandes considerados pioneiros da maçonaria moderna são todos, não são pedreiros, são arquitetos de altíssimo nível, né? Acontece, eu estou adiantando um pouco o expediente, mas acontece que no século XVIII, quando se constitui a maçonaria moderna, essas comunidades de ofício estão numa crise, num conflito com o governo. O que terminará depois da Revolução Francesa com a sua total extinção, substituição pelo que hoje nós chamamos sindicatos. Você vê a distância que nós percorremos aí das antigas iniciações de ofícios, né, para um sindicato moderno, né? Então, e o que acontece na formação da maçonaria moderna são duas transformações. Primeiro, que nas constituições de Anderson e Desaguliers, 1700 e pouco, toda a referência ao catolicismo é abolida. Tá certo? Mas todas as iniciações de ofício eram católicas até então. Tá certo? Vamos dizer, a formação e a orientação religiosa dos profissionais cabia inteiramente à corporação de ofícios, né? Então, essa é a primeira mudança que acontece. A segunda mudança é que, até então, as corporações de ofício só aceitavam, evidentemente, os praticantes do ofício. Tá certo? E houve um certo conflito porque apareceram, às vezes, várias corporações do mesmo ofício, uma disputando com a outra, aparecendo também profissionais independentes, autônomos, que contestavam os privilégios das corporações. E já em 1770 e pouco, o rei toma algumas providências contra as corporações, mas já anunciando, de certo modo, o que aconteceria com a Revolução, que acho que foi em 1893, não lembro exatamente, dissolveu as corporações definitivamente. Então, esta sociedade esotérica que se forma com o nome da maçonaria, ela começa a aceitar pessoas que não pertencem ao ofício. Portanto, não tinham aquela formação universal das artes e técnicas e do simbolismo. É pessoas que simplesmente estavam interessadas em esoterismo. Né? Então, eles passam o que se chama maçonaria operativa, que é aquela que opera, que age, para a maçonaria especulativa, onde, vou dizer, todo esse universo dos símbolos não é realizado mais mediante a prática de uma arte, mas é apenas absorvido intelectualmente e passado de geração em geração. Isto fará uma diferença histórica brutal na história da maçonaria e de todo o mundo moderno. Né? Se você observar as catedrais medievais, você vai ver que você tem ali, em primeiro lugar, todo o simbolismo das direções do espaço. As igrejas são todas orientadas. Tá certo? Ou seja, você não tinha o espaço meramente vazio a ser ocupado conforme o arbítrio de cada um, mas se entendia que a orientação no espaço era uma espécie de modelo em miniatura terrestre da própria ordem cósmica. Tá certo? Então, as direções do espaço são uma coisa tão, tão importante na nossa visão do mundo, que, se você ler, por exemplo, o livro do Raymond Abélio, A Estrutura Absoluta, o que ele entende como estrutura das estruturas, a condensação de todas as estruturas do mundo são as direções do espaço, tá certo? Vistas não só estaticamente, mas nas suas relações. O outro simbolismo que está ali envolvido, evidentemente, é o simbolismo da medida e, portanto, do número. Tá certo? Ao longo do tempo, vamos dizer, o próprio significado dos números foi se perdendo no Ocidente, justamente na medida em que a capacidade de operar com números aumentava. Quer dizer, o número se torna mais um instrumento a serviço de uma outra coisa e ele vai perdendo substância. Tá certo? Então, a partir de um certo momento, você só observa os números como elementos da contagem. Tá certo? Mas acontece o seguinte: os gregos, eles não tinham a nossa numeração, que é arábica, e surgiu muito depois. Né? Nosso número 1, 2, 3, como a gente escreve, são de invenção arábica, com algumas pequenas diferenças, ainda são os mesmos números arábicos que nós usamos. Os gregos representavam os números por pontos. E isso pode parecer um sistema mais primitivo, mas tinha uma vantagem, que qualquer representação de números num papel já sugeria imediatamente certas relações, por assim dizer, geométricas entre os números. Por exemplo, se você numera 1, depois embaixo 2, depois 3, depois 4, quantos números você tem aí? 10. Não é isso? Ou seja, há uma relação entre o 4 e o 10, porque para contar até 4 você precisa contar 4 números, 4 dígitos, nós diríamos hoje. E isso começa a mostrar certas relações internas entre os vários números. E, nesse sentido, os números aparecem não apenas como quantidades, no sentido discreto, uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, mas como formas lógicas, evidentemente. É isso. Então, se você fala o número 1, você está designando o quê? Uma unidade, e a unidade é a principal característica de todos os seres. Um ser só existe quando ele possui uma unidade nele, né? Se você pegar um ser humano e cortar pela metade, ele não é mais um ser humano. Ou qualquer outro ente, tá certo? Como dizia John Duns Scott, ens et unum convertuntur, quer dizer, o ente, o ser, se converte na sua unidade. E eles são a mesma coisa, no fim das contas. Ser algo é ser uma unidade, tá certo? Porém, se nós pensarmos, uma unidade simples, não composta de nada, tá certo? Uma unidade sem componente, sem divisão interna, só é concebível no sentido da totalidade universal, tá certo? E essa totalidade universal concebida não quantitativamente. Portanto, não é a unidade universal no sentido de todas as coisas, mas a unidade é o padrão que unifica o conjunto. E esse padrão, evidentemente, transcende o conjunto. Então, você está falando do próprio Deus, evidentemente. Porém, tudo o que nós conhecemos são unidades compostas. Não é isso? E quando nós falamos do próprio Deus, ao simples falar esta palavra, você já estabelece uma dualidade entre aquilo que você está querendo significar e o signo que você está usando. Então aí você já tem uma divisão de signo e significado na própria palavra Deus. Ou seja, quando você diz Deus, você está designando a unidade superior e absoluta. Porém, ela não é pensável. Então você pensa uma unidade menor, simbólica, que representa aquela unidade absoluta inatingível. Estão compreendendo? Então, se vocês lerem o livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas, vocês verão que, eu acho que depois dos antigos, depois dos pitagóricos, ele foi o primeiro filósofo que tirou as consequências óbvias dessas observações que eu estou fazendo. E mostrando, então, que cada número representa uma forma lógica. Você tem uma forma da unidade, uma da dualidade, uma da trindade, uma da quaternidade. E isso constitui, no fim das contas, a estrutura inteira do nosso pensamento, a estrutura inteira da nossa razão, o conjunto inteiro das relações lógicas que nós podemos conceber. Isso quer dizer que você, compreendendo as formas lógicas dos números de 1 a 10, você tem ali, em princípio, todas as combinações lógicas possíveis. E é o que ele, justamente o que ele chama de leis. São uma espécie de metalinguagem de todas as ciências, né? Então, quem expôs isso pela primeira vez foi, evidentemente, o Mário Ferreira dos Santos, mas houve várias sondagens anteriores. Se você procurar no René Guénon, tem muitas coisas interessantes sobre o simbolismo dos números, na obra do Ananda Kumaraswamy, da Matila Ghica, tá certo? O grande investigador romeno, que fez o livro sobre o número de ouro. Tá certo? Mas todo este conhecimento da simbólica dos números, ele está embutido na estrutura das catedrais, na forma das catedrais. Quer dizer que todas as medidas ali, né, não são apenas unidades espaciais, elas estão dizendo alguma coisa, de maneira que, em princípio, a catedral possa ser lida. Não é isso? Só que construir a catedral é uma coisa, botar nela os símbolos é uma coisa, e decifrá-la é outra. Um dos princípios de decifração foi a estrutura das sumas, que se tornaram o gênero literário predominante no ensino universitário da filosofia na Idade Média. As sumas têm uma estrutura que imita exatamente a estrutura das catedrais, com aqueles arcos que se desdobram. Tem uma linha aqui, daqui tem um arco, o arco desdobra em outro arco, outro arco, outro arco. Então você tem uma estrutura ternária do conjunto. Essa estrutura ternária imita e expressa, por sua vez, a estrutura do silogismo, que são duas afirmações levando a uma terceira. Tá certo? De modo que a estrutura geral das sumas seguia esta divisão, tá certo? Como essa triangulação do conjunto. Mas acontece que a triangulação, ela só se observa, vamos dizer, de afirmação para afirmação. Quer dizer, uma afirmação gera outra, que gera outra, que gera outra. A conclusão de um silogismo é a premissa que, somada a uma outra premissa, dará uma terceira conclusão e assim por diante. Então você vai triangulando o conjunto. Tá certo? Só que, se você pegar, por exemplo, a Suma Teológica de Santo Tomé de Aquino e a representar graficamente, né, os vários triângulos, ué, os triângulos formam, quando somados, quando juntados uns com os outros, formam outras figuras. Não é isto? Então, se você tem aqui, vamos dizer, duas premissas e uma conclusão, muito bem, estas mesmas premissas que serviram a este silogismo, somadas a outras premissas, formam outro triângulo do lado. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Tá certo? Então você tem uma espécie de, como se fosse uma geodésica do Buckminster Fuller, né? Que é considerada, vamos dizer, a estrutura mais sólida, mais resistente que existe e que só foi descoberto no século XX, mas que já estava na estrutura das catedrais e na estrutura das sumas. Ora, mas é evidente que as sumas não extraem desse simbolismo senão uma parcela infinitesimal daquilo que esse simbolismo sugere. Nós não terminamos de decifrar essas formas até hoje, tá certo? Mas isto também sugere o seguinte: quando as pessoas leem a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino ou a Suma contra os Gentios, que é de interesse mais geral, porque a Suma Teológica se baseia em princípios revelados e a Suma contra os Gentios se baseia em princípios filosóficos que são válidos para qualquer um, você tem evidentemente a linha central da demonstração, tá certo? Mas o conjunto ele estabelece por si uma forma total no espaço que não é redutível à ordem linear das demonstrações. Então isso quer dizer que se você lê várias vezes e você começa a vislumbrar a estrutura total, você vê que aquilo tem muito mais implicações do que está escrito ali. Então, vamos dizer, uma leitura estética da Suma Teológica lhe abre este mundo absolutamente ilimitado, vamos dizer, dessas formas criadas no espaço através da triangulação. Vocês estão entendendo o que é a força de uma iniciação? Quer dizer, isso é apenas um símbolo. A iniciação apenas lhe mostra um símbolo ou faz você realizar o símbolo, fisicamente. Não é isso? Então, por exemplo, quando a gente estudava Tai Chi com Michel Weber, os movimentos fundamentais do Tai Chi eram apenas sete. Sete posições, mas dessas sete saía um número infinito de posições. Tá certo? E todo o sistema simbólico é assim: você tem um núcleo aparentemente simples, que se prolonga ilimitadamente em consequências e vai, então, abrindo a consciência humana cada vez mais para possibilidades que antes eram absolutamente inimagináveis. Isso. Ora, se você pegar a totalidade dos símbolos que aparecem nos ritos das várias organizações esotéricas, estão todos nas catedrais. Não se acrescentou absolutamente nada. E as catedrais têm até mais, porque se você comparar, por exemplo, a arquitetura islâmica com a arquitetura ocidental medieval, a arquitetura islâmica é até pobre nesse sentido. Por quê? Ela não podia ter a decoração figurativa, não podia ter figuras. Tá certo? Então eram só letras. E essas letras, o que que eram? Eram frases do Corão. Então você, contemplando aquele templo, você vai ler o quê? Você está lendo o Corão. Não está dizendo nada mais. É o que já estava no Corão. Então, eu digo, mas se todo este universo simbólico estava nas catedrais, e se uma parte ínfima dele começa a se expressar através da filosofia escolástica, então, de que raios as sociedades esotéricas estão falando? Senão do que já estava dado no próprio cristianismo. E aí surge o famoso problema, que eu mencionei brevemente, do sentido iniciático dos sacramentos cristãos. Ora, Todo mundo sabe que quando Jesus é crucificado, a partir do momento que ele morre, diz que se rasga o véu do templo. O que é o véu do templo? É o segredo esotérico. Aquilo que só era acessível a uma certa elite, de repente está exposto aos olhos de todo mundo, para quem quiser. Então, isto quer dizer que a crucificação de Cristo, vamos dizer, é o rito iniciático por excelência, tá certo? Mas não esotérico. Esotérico no sentido interior, mas não no sentido formal. Não é isso? Cristo, o próprio Cristo, enfatizou claramente: eu nada ensinei em segredo. Isto é muito importante. Não é isso? Então, bom, ele não ensinou em segredo, o que não quer dizer que todo mundo tenha compreendido imediatamente. Até mesmo os apóstolos tinham uma certa dificuldade de compreender. Tá certo? E quando Cristo disse: deixem vir as minhas criancinhas. O que é que são essas criancinhas, né? Na doutrina cristã? Criancinhas são aqueles que estão participando do rito, mas sem ter clara consciência do que está se passando. Eles têm uma vida espiritual inconsciente, eles têm a presença do Espírito Santo inconsciente, tá certo? Ou seja, por assim, vamos usar aqui um outro simbolismo, que é o coração e o cérebro, tá certo? Quer dizer, o cérebro é a sede, vamos dizer, do pensamento diferenciado, por assim dizer, do raciocínio, tá certo? Mas o raciocínio nada poderia se você não tivesse, vamos dizer, a percepção imediata de certas presenças ou de certas verdades que, na verdade, são impensáveis. Por exemplo, o conceito de infinito você pode compreender, mas você não pode pensá-lo. Eu já dei esse exemplo outras vezes na aula. Quando você conhece uma pessoa, você conhece sua mulher, conhece seu filho, conhece sua mãe, conhece, né? Agora pense-os. Não pode pensar. Se você os conhece e os reconhece sem a menor dificuldade, não é isso? Se aparecer, por exemplo, uma figura igualzinha da sua mãe, mas falando numa voz diferente, ou dizendo coisas que ela não diz, você sabe que você está vendo coisas, não é isso? Você não a reconhece. Então, o reconhecimento de uma pessoa é imediato, mas uma pessoa pode ser um conteúdo da sua consciência? Nunca na sua vida. Você não consegue pensá-la, você consegue pensar em algo dela. Não é isso? Você pensa, por exemplo, vamos dizer, o rosto da pessoa. Eu digo: ah, bom, mas você pensa o rosto dela, com que idade ela estava nesse momento? Hã? Todas as idades? Não. Você pensa nela, ela tinha 47, tinha 58, tinha 2. Não é isso? Alguma idade precisa. Né? Ela só existiu nesse momento e nessa idade? Não, ela existe uma vida inteira. Então isso quer dizer que um ser humano que você conhece, tá certo? Às vezes conhece profundamente, às vezes tem uma identidade profunda com a pessoa, não é pensável. Né? Então, o cognoscível é maior do que o pensável. Na verdade, todo o esoterismo se baseia nisso, toda iniciação se baseia nisso. Nós podemos conhecer profundamente coisas que, na mente mais superficial, não conseguimos pensar. E que, quando tentamos traduzir uma coisa na outra, falhamos redondamente, não temos essa capacidade daquilo que eu chamo extrusão, que é você tirar uma estrutura, puxar uma estrutura profunda e a externalizar sob a forma de pensamento ou da palavra. Não temos isso, tá certo? Nem os maiores escritores têm isso. Se você pensar, tudo que Shakespeare conseguiu dizer, né? Tem o livro do Martin Lins, que é um livro maravilhoso sobre Shakespeare, né? Onde ele explica lá o esoterismo de Shakespeare. Eu digo: bom, mas todo esse esoterismo de Shakespeare comparado com o que havia numa só catedral é nada, né? Então, na conversão das evidências profundas para o pensamento, muito se distorce. Então, isso quer dizer que o fiel cristão, que está seguindo os mandamentos, né, fazendo tudo direitinho, assiste à missa, confessa, comunga, etc., etc., ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas ele não sabe o que o Espírito Santo está dizendo para ele. Ele traduz à sua maneira. Não é isso? E essas são chamadas criancinhas. Aí tem uma distinção muito essencial, que é bem enfatizada pelo padre González Ariintero no livro La Evolución Mística, que eu considero o maior livro do século XX. entre o asceta e o místico. O asceta é aquele que está sendo dirigido pela sua própria consciência no caminho do esforço e, vamos dizer, da disciplina cristã consciente, através como um ato de vontade. Tá certo? E ele passa a ser um místico a partir do instante onde ele é dirigido conscientemente pelo Espírito Santo. Ele sente a ação do Espírito Santo e sabe o que o Espírito Santo está mandando fazer. O que pode ser diferente do que ele, com a melhor das intenções, faria na sua fase ascética. Portanto, quando você vê um livro com o título assim, Tratado de Teologia Ascética e Mística, quer dizer o seguinte: você, toda a parte da ascética são os esforços disciplinares que você vai fazer, esforços disciplinares, rituais, sacrificiais, etc., etc., que você vai fazer conforme o seu entendimento. Não é isso? E isso quer dizer, você é esta criancinha, você é a criancinha. Criancinha na linguagem da doutrina cristã, simboliza, evidentemente, simboliza criancinhas mesmo, mas simboliza a quase totalidade dos fiéis que estão, vamos dizer, com a melhor das intenções, fazendo o que podem, tá certo? De acordo com instruções escritas ou orais recebidas, que são iguais para todo mundo. Você lê o catecismo. Você lê o texto da missa, se ouve o sermão, etc., etc., e faz aquilo lá, tá certo? No entanto, se tudo der certo, num certo momento da sua vida, você cresce, você vira um adulto. Isso quer dizer que o Espírito Santo está falando diretamente com você. E ele te dirige e ninguém mais pode entender o que você está fazendo. E este trajeto do místico é para levar você a ser absorvido em Jesus Cristo, no sentido em que diz o apóstolo: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, o trajeto inteiro é para levar, através da ascética à mística, e através da mística à divinização, tá certo? A qual pode e deve se manifestar através de signos exteriores visíveis, mas não compreensíveis para os outros. Como, por exemplo, no caso do Padre Pio, quando aparece na mão dele os estigmas de Cristo, por onde jorrou mais sangue do que 200 seres humanos poderiam ter. E ele continuava vivo, saindo sangue, saindo sangue, saindo sangue, e operando milagres uns atrás dos outros. Então, esses dons miraculosos, que não consistem em fazer coisas estranhas, mas em fazer coisas boas e salvadoras. Nem tudo aquilo que é esquisito, que lhe parece sobre-humano, é sobre-humano. Tá certo? Então, isso quer dizer que você pode, vamos dizer, o asceta, o que está na fase ascética ainda, está vivendo do seu esforço consciente e disciplinar, né? Ele não vê a ação do Espírito Santo, ele não a sente, mas ele sabe que é. Por quê? Porque a igreja garante que aquilo é a ação do Espírito Santo. E porque ele leu aquilo. Tá certo? Ele acredita. Tá certo? Então, até esse momento, a fé tem um certo sentido de crença. Embora essa crença, vamos dizer, remeta, em última análise, à confiança numa pessoa, que é a confiança no Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você não está vendo o Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está falando com você, você está lendo, está tendo acesso àquilo através dos textos da igreja, dos sermões, da Bíblia, etc., etc., né? Então, até esse momento, a fé tem um sentido de crença. Porém, a partir do momento em que entra na mística, a fé é muito mais do que isso. Ela é a entrega total à orientação do Espírito Santo. Você vai fazer exatamente o que o Espírito Santo mandar, você sente aquilo. Pior, você sentirá aquilo como, no sentido que diz Paulo Claudel: Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Quer dizer, não é uma coisa que vem, por assim dizer, de cima. Ela vem de cima, mas mais do que de cima, ela vem de dentro. Então, aí começa realmente o processo da divinização, da sua transformação em Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, evidentemente, é o cume de toda iniciação e de todo esoterismo. Ninguém pode pretender ter mais nada do que isto. Né? Será que você pode fazer a mesma coisa por outras vias místicas ou esotéricas? Eu acredito que não. Porque, estudando os escritos do Muhyiddin Ibn Arabi, que foi, sem dúvida, o maior mestre esotérico no Islã, tem um livro dele chamado Joias da Sabedoria, onde ele mostra o trajeto a ascensão, a escalada mística ou esotérica do iniciado Sufi. Esse trajeto é representado pelas sete esferas planetárias, travessia das sete esferas planetárias. Onde na primeira esfera, quando você chega lá, você é restaurado no estado de homem primordial, você é um Adão, de novo. Na esfera da Lua, a Lua então devolve para você as possibilidades que tinha Adão. Na esfera seguinte, a esfera de Mercúrio, que onde a esfera da Lua é presidida então pelo primeiro dos profetas na linhagem, segundo o Islã explica, que é o próprio Adão. A segunda esfera, a esfera de Mercúrio, que é presidida por Jesus Cristo. Jesus Cristo no Islã é um profeta. E o que que você absorve ali? Você absorve a ciência da criação. Jesus Cristo, embora seja tido como apenas um profeta no Islã, ele é também o Logos divino, a linguagem divina, a razão divina, Kalimatullah, que tem o poder de infundir a existência naquilo que não existe e que é representado, sobretudo, vamos dizer, numa lenda islâmica, pelo Jesus faz um pombo de barro e assopra o pombo sai voando. Eu digo, mas algum místico islâmico faz isso? Nunca vi nenhum. Li um bocado de vida e não vi nenhum fazendo isto. Mas se já na primeira esfera que ele vai cruzar, ele vai absorver, né, o Logos divino, o Logos criador, uai, então ele que prove que tem isto. Né? Então isso quer dizer que ao longo das eras, o único lugar onde nós observamos, vamos dizer, a iniciação funcionando no seu sentido pleno, é no cristianismo. Agora vocês imaginam, após o sacrifício do Cristo, quando se rompe o véu do templo, vocês imaginam a raiva que ficaram todos os mestres esotéricos com as suas iniciações. Pô, aquilo que para nós a gente aqui reserva uma elite, nós somos especiais. Agora para todo mundo, qualquer Zé Mané vai ter isso? Vai ter isso. Hã? Vai ter isso. Esta é a única e suprema iniciação. As outras são imagens desta. Imagens mais fiéis, menos fiéis. Não sempre necessariamente malignas. Tá certo? Mas que não vão levar você à divinização em hipótese alguma. Mesmo porque, diz o René Guénon, a alma do René Guénon, ela é assim, tão bem organizada, tão lógica, tão consistente, que dá a impressão que é uma coerência do começo até o fim. Mas quando você escava um pouco, tem ali abismos de incongruência que é de você cair de costas. Um deles é a seguinte, ele diz que quando Schuon explicou para ele que os sacramentos cristãos eram iniciados, porque ele ficou louco da vida. Ele não quis nem discutir. Como o Schuon insistia nisso, ele diz: não recebo mais este cara. Presta atenção que quando o Schuon fundou a sua tarika em Lausanne, Suíça, o Guénon disse: essa tarika é o primeiro resultado efetivo do meu trabalho, de muitas décadas. Teve a importância que a presença do Schuon tinha para ele. Passados uns anos, quando o Schuon descobre que os sacramentos cristãos são iniciáticos, e não sacramentos puramente exotéricos, religiosos, ele diz isso ao Guénon, e Guénon não aceita de maneira alguma. Para escapar dessa hipótese, dessa constatação inaceitável, ele inventa uma hipótese que é de que o cristianismo apareceu de fato como um esoterismo. E depois, em função da degradação, do estado de degradação em que se encontrava a religião romana, ele teve que se exoterizar. Portanto, aquilo era para um grupo fechado, mas como a religião greco-romana não atendia mais às suas funções, ela estava em estado de decadência, então teve que exoterizar. Essa é a hipótese mais absurda e grotesca que eu já vi. Porque você não tem o menor sinal de Jesus ensinando para um grupo fechado nem um único dia da vida dele. Ele, quando começa a falar, já fala para todo mundo. E ele mesmo diz: nada ensinei em segredo. Então, ou Jesus está mentindo, ou Renegade não está no mundo da lua. Então, esta hipótese é muito rebuscada. E você vê que a hipótese é rebuscada e a reação emocional dele mostra que alguma coisa, um bem muito precioso, foi ameaçado quando o Shaw disse isso. Né? E o que é esse bem? É a posse do segredo esotérico. Existe o segredo esotérico, por quê? Porque esses ensinamentos são muito altos e difíceis e levam uma vida de dedicação para você pegar uma migalhinha. Mas não são secretos no sentido organizacional. Ora, existe uma diferença fundamental que o próprio Guénon ensina, que é entre os ritos e iniciações de pequenos mistérios e de grandes mistérios. Os pequenos mistérios são aqueles que se referem à natureza, à estrutura do cosmos, às forças sutis da natureza, ao curso da história, a constituição do Estado e do poder, etc, etc, etc. E as iniciações de grandes mistérios são aqueles que se referem a Deus e à eternidade. Ora, como ele diz num outro momento, em outra parte da sua obra, olha, meus livros estão todos no depósito, no storage, e a maior parte das citações eu estou fazendo de memória, então não posso garantir exatamente onde está, mas que está, está. Prometo para vocês, juro que está, tá certo? E se procurar, vocês vão achar. Em outro momento, em outro lugar, ele diz que de todo o esoterismo ocidental, que ele acredita que se perdeu tudo, só sobraram algumas iniciações oriundas das iniciações de ofícios. Ora, as iniciações de ofícios, por definição, são iniciações de pequenos mistérios. Quando você vê que o pessoal da maçonaria, por exemplo, representa Deus como o grande arquiteto do universo. E meu filho, o arquiteto não cria nada. O arquiteto apenas modifica, supostamente para melhor, as coisas que já existem. E é exatamente o que faz um arquiteto urbanista. Ele pega um monte de materiais anárquicos, coloca uma ordem para o bem dos seres humanos. É isso que ele faz. Tá certo? Ele não cria do nada. Então, todas as iniciações desse tipo estão limitadas aos pequenos mistérios. Agora eu digo, e por outro lado, os sacramentos da igreja se referem exclusivamente aos grandes mistérios. Você frequentando a igreja, ficando na missa, confessando e comungando sua vida inteira, você não vai aprender nada sobre pequenos mistérios, né? Sobre direções de espaço, sobre simbolismo numérico, sobre a ordem terrestre, sobre as funções cósmicas das várias nações e lugares da Terra. Você não vai aprender nada disso. Você vai aprender o quê? Como você vai para o céu, ó raios, né? Como você obtém a sua salvação e, se possível, acima disso, a divinização já em vida. Não é isto? É isso que você vai fazer lá. Então, à medida em que as organizações iniciáticas de pequenos mistérios se afastam da igreja a partir do século XIX, quer dizer, a igreja perde o domínio das iniciações de pequenos mistérios. E as iniciações de pequenos mistérios passam a ser substitutivos inferiores das iniciações de grandes mistérios. É por isso que no livro Jardim das Aflições eu comparei isto, quer dizer, a partir da ruptura. Não? Foi uma ruptura, foi um afastamento, foi uma ignorância mútua apenas. Em que vocês veem essa ruptura entre as antigas corporações de ofícios, né? Iniciações de ofícios e a igreja. Então, isso foi como se fosse um corte no meio da humanidade. Você tem uma parte superior que se torna ineficiente no mundo histórico, não consegue agir mais no mundo histórico. E uma parte que consegue agir no mundo histórico, mas não te dá a salvação, nem muito menos a divinização. Isso foi a tragédia do Ocidente. Né? Então, é claro, desde então houve muitas relações cada vez mais estranhas entre a Igreja Maçonaria. Eu digo maçonaria porque as iniciações eu fiz se converteram na maçonaria, não tem outra hoje, só essa. Fala companheirar, mas companheirar tem 2 membros e meio. Né? Então. Houve muitas relações complexas, às vezes de aproximação, às vezes de hostilidade. Tá certo? Constantemente você vê novos diálogos entre maçons e cristãos. O diálogo nunca dá certo. Você pode ter as melhores intenções de um lado e do outro, mas tem algo ali que não está. Não tá pegando. Eu vi se você lê, por exemplo, as obras do Jean Tourniac, que é um sucessor do René Guénon. Ele faz o diabo para reconciliar a maçonaria com a Igreja Católica. Né? Do lado, o católico também tem gente que faz isso. Agora, tem pessoas que estão tentando conciliar, não no aspecto superior, elevado, a comparação das doutrinas, articulação, etc., mas no campo, vamos dizer, do conluio e da sacanagem, infiltração, essa coisa toda, e você vê que isso de fato aconteceu. Você acompanha aquele caso da loja maçônica P2. Né, que tinha lá se apropriado das mentes do bando de cardeais e envolvidos, neguinho, em trapaças financeiras monumentais. Então você vê que existe, vamos dizer, alguma interpenetração da Igreja Maçonaria, tanto no nível altíssimo, por exemplo, o Jean Tourniac, que é um, né, e quanto no nível mais baixo que você pode imaginar. Mas o problema continua aí. Você vê aqui, a partir do século XVIII, o clero católico mostra uma inabilidade cada vez maior em lidar com as transformações históricas que, em grande parte, sucedem pela ação de lojas maçônicas. Eu digo de lojas maçônicas, não da maçonaria, por um motivo muito simples. A maçonaria não tem comando central, gente. Por isso que é um absurdo dizer que a maçonaria é o governo secreto do mundo. Ele não existe materialmente, é? Então, só se for por telepatia, tá certo? Então, as organizações são bastante independentes e, vamos dizer, o poder da maçonaria ele existe, mas na próxima aula eu vou explicar como é que isso funciona. Não é assim uma linha de comando que vem lá de meia dúzia de gênios fabulosos que vai passando as suas instruções desde os mais altos escalões até o último membro do Lions Club. Não é assim, né? Simplesmente não é assim. Isso aí não existe. Isso aí é teoria da conspiração mesmo. Agora, as pessoas veem o efeito, veem assim, ó. Por exemplo, você pegar a lista dos presidentes maçons americanos, é um monte. E você fala assim, peraí, mas quantos maçons tem nos Estados Unidos? Eu acho que tem 5 milhões. Como é que num país de 300 milhões, essa pequena comunidade de 5 milhões está tão bem representada na presidência da República? Bom, mas se você estudar a história da França, a maior parte dos ministros, primeiro-ministro, presidente, tudo maçom. Então, este poder maçônico, o poder das lojas maçônicas existe. Tá certo? Mas ele não é o governo secreto. Não é assim que funciona. Esse, aliás, é um mistério que nós vamos ter que investigar na próxima aula. Então, mas vendo este efeito, as pessoas dizem, bom, não existe efeito sem causa, então esta ação maçônica aqui ou ali, ela parece ter uma certa coerência, então deve ter um comando central. Não, ele simplesmente não existe. Mas você vê aqui, muito da ação maçônica é voltada contra a Igreja Católica. Nem sempre contra. Nem em todo lugar é contra, mas há iniciativas maçônicas que nós não podemos negar. O que aconteceu na Espanha antes da Guerra Civil, o que aconteceu na própria França, tá certo? O que você vê acontecer aqui nos Estados Unidos, tá certo? Bom, você tem uma ação anticatólica tremenda, tá certo? Não só no sentido propagandístico de lutar contra a Igreja, mas no sentido de infiltrá-la e usá-la para outros fins. Você tem uma infiltração maçônica, uma infiltração comunista, que também às vezes colabora, às vezes divergem. Né? Você vê qual é a relação entre maçonaria e comunismo, isso é uma coisa mais confusa do universo. Tá certo? Tem gente que acredita não, que o comunismo é um instrumento da maçonaria. Fala, mas se fosse assim, os comunistas não meteriam um monte de maçom na cadeia como fizeram na Romênia. Isso eu vi lá contado pelos próprios personagens. Tá certo? Então são relações muito complexas também, né? E nada disso pode ser compreendido, vamos dizer, por julgamentos morais inflamados, sem o devido estudo de caso. Aliás, nessas coisas a gente deve se abster de julgar, porque são coisas que estão acima da nossa capacidade, estão acima da capacidade humana. Nós não podemos julgar isso aí. Podemos julgar atos individuais ou grupais. Mas fazer um pronunciamento de conjunto sobre isso, para mim, é totalmente utópico. Mas uma coisa é certa: as iniciações de ofício não são iniciações de grandes mistérios, não vão levar ninguém à salvação, nem muito menos à divinização. E as iniciações de grandes mistérios, como são todos os sacramentos cristãos, católicos, não servem para dirigir o curso das coisas neste mundo. Então, esta é a situação a que nós chegamos depois de tantos séculos. Bom, espero que a explicação tenha ajudado em alguma coisa. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Possível responder, então eu vou selecionar mais ou menos a esmo. Aqui, o Carlos Henrique me pergunta: questionários do livro Esoterismo e Cristianismo, autor de René Guénon, é de Marie-France Jammes. Ora, o livro tem muitas informações importantes, mas ele tem alguns erros. Inclusive, você vê que até nas fotografias ela identifica erroneamente. Ela diz que o sujeito é um e é outro, na verdade. Tem alguns erros desse tipo. Eu não sei se houve uma segunda edição, revista e tal, mas leia com cuidado, tá? Não vá acreditando em tudo. Aqui, Raul da Cunha Costa. Se o símbolo faz referência a um objeto existente, ele seria um mediador no processo da iniciação. Como então ele poderia ser um fim em uma iniciação? Não, o símbolo não é jamais um fim, né? O próprio nome diz iniciação. Iniciar não quer dizer terminar, né? Isso quer dizer a iniciação, a finalidade da iniciação é a realização espiritual do cidadão, a qual se pronuncia. Agora, tudo que a iniciação faz é dar à mente dele, vamos dizer, impregná-la de uma forma simbólica que permita esses desenvolvimentos. Vamos aqui. Daniel Gurjão pergunta: eu gostaria de perguntar sobre o que o senhor disse do rompimento do véu do templo por Jesus Cristo. Os atuais projetos do governo mundial podem ser vistos como um fenômeno tentando remendar esse véu, mas sem sombra de dúvida. Ele está reconstruindo certas estruturas de poder que não fazem o menor sentido e que não são necessárias. Agora, isso será assunto da próxima aula, que não vamos adiantar ainda. Não é isso? Para entrar nisso, explicar isso aqui, vamos ter que entrar no assunto, vamos dizer, da comparação entre as estruturas das sociedades iniciáticas e a estrutura da sociedade moderna, o que nós vamos fazer na próxima aula. Carlos Maltz, o comunismo também é uma decorrência da ruptura entre os pequenos e grandes mistérios? Sim, quer dizer, os pequenos mistérios adquiriram uma autonomia e uma envergadura que eles não podem ter. Quer dizer, o pequeno mistério, cortado dos grandes mistérios, cria o quê? O reino do diabo, é a confusão dos demônios, né? Raul Melo pergunta: existe uma diferença entre esoterismo e misticismo? Muito bem, o René Guénon usa esses termos em sentidos muito específicos, né? Esoterismo, para ele, é só ali onde existe uma sociedade esotérica, uma cadeia de transmissão ininterrupta ao longo dos tempos, de uma série, vamos dizer, de práticas disciplinares inseridas nessa cadeia de transmissão. E o misticismo, para ele, é um fenômeno espontâneo, de ordem, diz ele, faz parte do exoterismo, e é um fenômeno da ordem emocional ou sentimental. Portanto, não teria. Ele usa as palavras neste sentido, que não é aquela que eu usei, presta atenção. Porém, esse é uma das aberrações da obra René Guénon, onde ele, após ter definido esoterismo assim e misticismo assim, ele, quando fala de São Bernardo de Clairvaux, ele coloca São Bernardo como chefe fundador da Ordem Templária, que é a ordem, segundo ele, é a ordem esotérica por excelência, e ao mesmo tempo diz: a obra de São Bernardo é de natureza puramente mística. Eu digo: do que está falando, então? Eu não estou entendendo mais nada. Tá certo? Acho que ele também não entendeu. Então, alguém aqui me pede uma bibliografia dos principais perennialistas. Fala, não, eu não vou dar isso, não. Eu não estou sugerindo que ninguém mergulhe de cabeça na leitura desses camaradas. Eu estou dando essa informação apenas assim para dar uma orientação geral sobre o que que o estado de coisas no mundo tem a ver com esse fenômeno do esoterismo. É só isso, é só para acalmar um pouco os ânimos, tá entendendo? Eu não sugiro que ninguém entre nesses estudos se você não tiver uma tremenda formação em filosofia escolástica. Não, não faça isso. Você vai se atrapalhar muito, né? Eu vou ter que reiniciar, tá travando. Epa. Dá 2 minutos. Avisa o pessoal aí, por favor. Olha, tivemos aqui uma interrupção por motivos técnicos. Vamos ter que reiniciar a transmissão. Desculpe, isso não era para acontecer, mas está acontecendo. Alexandre Segala pergunta: gostaria de saber como o pensamento do Júlio Zévola entra nesse esquema perennialista do Guénon e Schuon, uma vez que ele nunca foi membro de nenhuma tarica nem se afiliou ao islamismo. Bom, o Júlio Zévola é um tipo muito peculiar, é um fenômeno, aliás, mais local italiano do que de importância universal. A linha mestra do Júlio Zévola foi tentar recuperar uma tradição de iniciações romanas, do Império Romano. Tá certo? E, em última análise, tentar restaurar o Império Romano. Uma ideia que se aproximava vagamente, vamos dizer, inversão diminuída, se aproximava dos projetos do próprio Mussolini. Quer dizer, a ideia de, por exemplo, por que Mussolini invadiu ali a Etiópia? Para tentar restaurar o Império. Então, projetos imperiais, ele tinha mais ou menos em comum com o fascismo, mas acho que ele sonhava muito alto, né? E, inclusive, o projeto dele implicava a total destruição da Igreja Católica, tá certo? Com a qual o René Guénon jamais concordaria, porque ele estava pensando mais em termos gramscianos de usar a Igreja Católica do que destruí-la. O Évola é, sem dúvida, um gênio, né? O livro dele, A Tradição Hermética, é um dos melhores livros que escreveu sobre a alquimia, mas, por outro lado, você precisa reconhecer que o nego é meio louco, pô. Quer dizer, vamos restaurar o Império Romano, acabar com tudo, acabar com toda a modernidade, acabar com a Igreja Católica. Olha, ele começou como pintor e poeta dadaísta. Eu acho que ele continuou dadaísta até o fim, está entendendo? Então, você pode aprender muita coisa com o Júlio Zévola. Ele era um homem cultíssimo, um escritor absolutamente maravilhoso. Mas que ele era totalmente doido, era. Aliás, eu vou contar um episódio para vocês que é muito estranho, né, que mostra bem o tipo de personagem que é. O meu falecido amigo, o professor Inácio da Silva Teles, que é professor da Faculdade de Direito, e foi um dos primeiros a ler essa coisa no Brasil, Guénon, Schuon, tal, né? Ele lia isso quando ninguém sabia que era. Ele naturalmente leu Júlio Zévola, ficou muito interessado, e longos anos depois da morte do Júlio Zévola, ele foi à Itália e quis visitar a casa do Júlio Zévola, né? E descobriu onde era, descobriu um telefone, ligou, falou: quem está falando? É o Conde Júlio Zévola. Ele disse: bom, daí eu fui lá, conversei com o Júlio Zévola, o qual estava morto fazia 5 anos, e saí de lá, não entendi nada do que aconteceu até hoje. Ele disse: olha, eu juro que isso aconteceu, não me peça para explicar, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se a morte dele foi uma encenação, ele queria se livrar de todo mundo, mandou anunciar que morreu, ou se ele morreu mesmo e estava lá o fantasma dele, eu conversei com o fantasma, não me pergunte porque eu não sei. Então, bom, é um tipo exótico, né? Sem dúvida. Exótico. O Dugin leva ele muito a sério, mas eu não levo, não. Fábio Zam. Desculpe, não dá para pronunciar. No cristianismo, quando você comenta que após Cristo ser crucificado, o véu se rasgou. Esse fato tem o significado que o esoterismo foi aberto para todos. Tem alguma relação com o que veio depois, no caso daquele sincretismo religioso de Constantino? Bom, não há sincretismo. O que a igreja faz, vamos dizer, é absorver os simbolismos locais, o simbolismo, inclusive, de todas as iniciações de ofício. Isso é normal, qualquer em qualquer religião. Se você sempre tem uma intertradutibilidade dos símbolos. Quer dizer, você pode usar os mesmos símbolos interpretando de uma maneira cristã, nada impede absolutamente. Então, eu acho que falar em sincretismo, sincretismo só quando você tem uma notável. O sincretismo é um aglomerado de coisas que não tem nada a ver umas com as outras, né? Na hora que você tem, vamos dizer, uma unidade transcendendo os símbolos, isso aí acaba, né? Não tem cabimento falar em sincretismo mais. Juvenal Neto pergunta: Adam Weishaupt, na antiga Baviera do século XVIII, foi mesmo o criador dos Illuminates? Quais influências ele teve na maçonaria? Como isso se expandiu? Quais são suas influências até hoje? Bom, eu sugiro que você leia o livro do John Robinson, que era um dignitário maçônico importante nos Estados Unidos no começo do século XIX, chama Proofs of a Conspiracy, Provas de uma Conspiração, onde ele fala da penetração dos Illuminates na maçonaria. Tá certo? Denuncia isso e avisa ou então o presidente George Washington, que era também um dignitário maçônico importante. O George Washington fica muito, muito assustado com a coisa e diz que isso tem que parar de qualquer jeito, né? Agora, eu acho que toda sociedade secreta é muito menos secreta do que ela imagina. Aliás, tem um grande autor maçônico, Joel Magali, que ele diz que, olha, e também isso, o ex-maçom, o John Salter, diz isso também. Ora, o maior segredo maçônico é que não tem segredo nenhum. Se tem uma organização secreta, cujos simbolismos e doutrinas estão organizados, está tudo publicado, até o nome dos caras, né? O Joel Magaldi publicou, é um importante dignitário maçônico italiano. Ele publicou um livro em que dá os nomes de todos os membros das principais das lojas maçônicas mais poderosas do mundo, que ele chama de arquilojas ou superlojas. Esses são os caras que realmente têm um poder no mundo atual. Ele dá o nome de todo mundo. Quer dizer, que segredo que sobrou aí? Só sobrou o segredo no sentido interior, né? Quer dizer, tem muita coisa ali que você absorve o simbolismo, você não vai entender nada, aquilo tem o resto da sua vida para você entender. Eu acho que as sociedades secretas são um campo fértil para a penetração de outras sociedades secretas. Pelo simples fato de ver, uma loja maçônica não sabe o que a outra está fazendo. E como não tem uma coordenação mundial, tudo é possível. É por isso que eu não considero a maçonaria um governo secreto. Considero antes um imenso saco de gatos, que tem uma influência aqui, outra influência acolá, às vezes influência poderosíssima. Você vê isso nos Estados Unidos e na história brasileira. Eu sempre digo que o Brasil foi feito por três entidades: o Exército, a Maçonaria, a Igreja Católica. Quatro, na verdade. O Exército, a Maçonaria, a Igreja Católica e o Partido Comunista. A história brasileira é isso, né? Se não fosse maçonaria, não teria república até hoje. Ah, mas eles fizeram a república? Sim, mas os maçons, na república, na proclamação da República Brasileira, como na Revolução Francesa, eles estavam dos dois lados. Você pega lá o rei da França, era maçom, os ministros dele, tudo maçom, os caras que estavam do outro lado também. Então, isto acontece, eu vou explicar na próxima aula por que que isso acontece. Muitos conflitos políticos são conflitos que aparecem dentro da maçonaria e se exteriorizam. Então, não é que a maçonaria esteja dirigindo o processo, é que ela é uma imensa caixa de ressonância. Entendeu? Então, não precisa dirigir o processo para ter uma influência enorme, mas isso tem causas mais profundas que eu vou explicar depois na próxima aula. Isso é um dos enigmas mais interessantes do mundo moderno, que não pode ser explicado mediante teorias da conspiração. Teoria da conspiração, você veja. Tem uma coisa que eu aprendi no livro Teoria do Estado, Georg Jelinek. Ele diz logo na primeira página, eu li isso aí, foi que nem um raio na minha cabeça. Ele diz: a coisa mais importante no estudo da história das ciências sociais é você distinguir o que que são os processos voluntários, planejados, e o que que é o resultado de uma confluência fortuita de causas. Eu digo, mas é claro que é assim. Tá certo? Então, qualquer processo deliberado pode ser dissolvido na aparência de uma confluência fortuita de causas. Ah, não fui eu, aconteceu. E o inverso também é verdadeiro. Qualquer confluência fortuita de causas pode ser montada pelo intelecto humano sob a forma de um projeto deliberado. E aí reside toda a confusão. Falando, então, O Jelinek tem razão. Este é o primeiro e, na verdade, o último problema. Quem fez o quê? Tá certo? Ou coisas que se fizeram sem que ninguém quisesse. Tá certo? Vamos ver outras perguntas aqui. Ah, Raul Melo. Estou falando do rompimento dos pequenos e grandes mistérios. A separação não aparecia prefigurada na separação entre César e Deus na fala de Cristo? Sem sombra de dúvida, mas ali não há uma separação, há uma articulação, né? Cristo diz: existem os dois domínios, os dois são legítimos, tanto é legítimo que o próprio Cristo paga o imposto, não é isso? E também você vê isso aí na própria nomeação de Pedro como chefe da igreja, ao qual o Cristo dá as chaves dos dois reinos. O que são os dois reinos? Os grandes mistérios e os pequenos mistérios. Tá certo? Essas coisas não podem existir independentemente. Mas o fato é que elas se tornaram independentes. Né? Mas isso é tema da nossa próxima aula. Gabriela Castro. Olha, essa pergunta aqui parece ingênua, mas é fundamental. Se o esoterismo sufi proposto por Guénon é tão bom assim para o Ocidente, por que não foi para o Oriente? É uma bela pergunta. Você veja, os países muçulmanos nunca conseguiram ter um governo que prestasse. Nunca. Aquilo é uma sucessão de tiranias, revoluções, golpes de Estado, sangueira. Isso não para. Tá certo? Você não tem um que consiga estabilizar. Né? Eu digo, mas se vocês são tão espertos assim, por que que você não dá o jeito do seu próprio país? É uma boa pergunta. O Wellington Camargo dos Santos pergunta: gostaria de saber de onde surgiu a necessidade de existirem corporações de ofício com ritos iniciáticos próprios. Não sei se foi uma necessidade, mas é uma coisa absolutamente natural. Quer dizer, se você tem uma área na qual convergem vários ensinamentos, você precisa ver que a ideia de um mundo profano, totalmente isolado do mundo do espírito, nunca existiu na humanidade, isso apareceu só na modernidade. Portanto, se o sujeito dominava uma certa área de conhecimento, ele dominava igualmente o esoterismo daquela área de conhecimento. Diga. Israel seria um bom exemplo dessa convivência entre os pequenos mistérios e os grandes Não mistérios? sei, não sei. Já me convidaram 1.000 vezes para ir para Israel, mas eu nunca fui. Mas dizem que aqui, aquilo também é um saco de gato. Você vai para Jerusalém, você sai louco. Não sei por quê, mas é um fenômeno já constatado. Sabemos disso. Então, existe aqui um texto do René Guénon. Não, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Não posso mexer nisso agora, senão vai. Quer dizer, qual é a relação entre essas corporações de ofícios e a maçonaria moderna e as iniciações sufis? Isso aí é um assunto importantíssimo para entender, inclusive, a política do mundo. Porque você vê, hoje em dia, quando o cara fala em ciência política, né, a ciência política é o estudo do Estado, das instituições, etc. Não é o estudo real do poder. Né? Isso, eu digo, mas vai. Esse é o próprio Bertrand Russell disse: olha, o poder nas ciências humanas é um conceito tão fundamental quanto o de energia em física. Depois, o modo como ele aplica isso é errado, mas eu digo, mas esse foi, ele está dizendo o óbvio, né? Então, o problema central é o poder. Como é que ele se origina, como se manipula, quais são os meios de conquistar, como diz Maquiavel, os meios de conquistá-lo e mantê-lo. Né? Esse é o grande problema. E isso é absolutamente incompreensível fora das referências às religiões, às iniciações, aos fenômenos espirituais, etc., etc. Não tem como compreender uma coisa fora da outra. Mas se você pensar assim, qual é o modelo máximo do poder humano? Não estou falando de Deus, né? É o poder profético. Que outro governante do mundo tem o poder que teve Moisés? Que foi lá, até aqui os 10 mandamentos, faz isso, mais isso, mais isso, baixa lá uma lei, e 5.000 anos depois tem ninguém cumprindo ainda. Que presidente, ou ditador, ou tirano teve esse poder? Nenhum tem. Então o poder profético é o modelo supremo do poder, porque é o poder constituído pelo próprio Deus. É isso. Então, falou, bom, se você quer estudar. efetivamente o fenômeno do poder, você tem que procurá-lo nas suas versões mais altas e mais plenas, não um modelo deficiente. Como é que você vai estudar o poder estudando o governo brasileiro? Fala, não dá, esses caras não têm poder nenhum. Tudo que eles dizem que vai acontecer não acontece. Tudo que eles mandam fazer, ninguém faz. Então isso aí é o estudo da impotência. É isso. Então, né, toda espécie animal você tem que estudá-la nos seus exemplares mais saudáveis e desenvolvidos, né? Senão você não vai entender, você está confundindo a fisiologia com a patologia, né? E eu acho que o problema da ciência política é que o que eles estão estudando não é fisiologia, é patologia. Eles só estudam a falta de poder, né? Então, eu acho que por hoje é só, gente, tá? Muito obrigado pela sua atenção. E, olha, eu estou dando esse curso para acalmar as pessoas, não é para acender curiosidade. Ah, agora vamos ler tudo isso. Não, não, não faça isso, não faça isso. Né? Isso é só arrumar a sarna para se encostar e tem tempo para fazer isso. Isso aqui, você pode... Isso aqui é um assunto que você pode tomar conhecimento dele na juventude, mas você só vai começar a entender depois dos 50. Não tem jeito. Então, vamos com calma nesse negócio, né? Aí você tem assuntos para você estudar pelo resto da sua vida. E sempre pense assim: se eu não entender determinada coisa, se eu não chegar a resolver determinado problema, o mundo vai perder com isso? O mundo está aguardando ansiosamente que eu lhe dê a solução? Não. Então, se você não ficar sabendo, não tem importância nenhuma. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.